Lado Oeste, a queda, bastardos em glória. Dias passam, vejo a dimensão do paraíso. Meu povo trampa de segunda a segunda, morrem aos domingos. Esquecendo de nós, querem nosso melhor para eles. Daremos nosso melhor por nós, pela voz, por nossos avós. E por mais que tampem seus ouvidos, sempre ouvirá falar de nós. Envelhecemos antes do tempo, vocês pediram. Agora sinta e veja exemplo, vocês que pediram. De como é crescer na lama e fazer disso castelo de reis. Protegem a coroa e suas damas. Medusas olham pros nossos corações e dessa vez nos tornamos homens melhores que vocês. E eu nem te conheço, viver ou morrer, escolha, assuma o seu preço. Então que vale a pena, se dinheiro é problema. Mas é pra isso que existem os esquemas. Milhares vão na lama, o inimigo mora ao lado do drama. Cuidado com quem cê põe na sua cama. Jogos de bilhar, eles querem brilhar. E se as nega mostra, eles querem pegar. Safra de favela, esperança morta a tiros por covardes que nem sequer passam por ela. A mudança tá nas nossas mãos, ainda há tempo. Balas no vento, barulho e pouco acalento. Que termine nos dias e com ele o meu tormento. Errado por errado que venha a tempestade. Em toda história de glória não faltou dificuldade. E nada foi em vão, o tempo voa e a gente ainda continua com o pé no chão. A roleta e o charme da dama, que indaga o rei e toca fogo na cama. Camuflada em maquiagem de lama, a lombra que te envolve também envolve quem te ama. Aventura 90 km e o perigo atingiu o limite, é nota, realmente tá vivo. Me juras de amor, vou dar plenio de Maia. Fim de tarde, homem virando pivete no racha. Nostalgia, o tempo levou gente da gente. Não volta, memória é um caos doente na mente. Envolvido de corpo e alma, amante da noite. Tô na luta, até por tá vivo hoje. Encarando o amanhã como a última. E que envolve a grana com a vida puta. Pela janela, veja a liberdade. Ouvindo funk, muita vida quem para. A noite no bar do bonde. A rua ensina, então aprende. Cabeça feita, só sossego, ladrão. Sente a disposição entre os bandidos e os crentes, sobrevivendo a ação. Vi uma atitude de quem veio buscar. Que a rua bate e ensina depois que o choro secar. Vitória vem pra quem merece e eu tô buscando. Corações em guerra é louco, opressor. Segue lucrando porque os maloqueiros para nego. Pensa na tática, rua ensina. Teoria não vale sem praticar. Só as marcas nos panos dos moleques. Mas olha as marcas na mente que procede. Tudo muda na moral, não desacreditar. Universo é caos, coração, senti a batida. Que a rua ensina, além do pó, além das minas. Além da grana, além do tato, além da vista. Bastardos em glória nas ruas de Maceió. Na rua aprendi com a morte do menor. Vida puta e tão curta, e os negros na disputa. Erros aprendizado, respeito e conduta. Pé no chão então, e o coração no gelo. A rua ensinou, na hora do desespero. Ensinamento é fato, nunca mostra medo. Aprendizado negro, últimos primeiros. Todos um.